Agora, pessoal, vamos tocar o ritmo de samba canção, tá? No ritmo de samba canção, a gente conta o número 1, toca o polegar, conta o número 2, toca as três primeiras, conta o 3, não toca nada, e conta o 4 e toca as três primeiras. Então vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só não podemos confundir esse ritmo com o de bossa nova, tá? Agora vamos aqui aplicar na sequência. Vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na verdade, aplicar na sequência de Dó maior, né? O ritmo de samba, canção, na sequência de Dó maior. Bossa nova foi na gravação anterior. Mais uma vez aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é um ritmo de samba canção, pode ser um pouco mais rápido, né? Tá bom, pessoal? Então, esse é o ritmo samba-canção. Aplicar esses ritmos em todas as sequências maiores e menores, tá? Ir educando o ouvido aí e depois aplicar nas músicas, ok? Mais uma vez peço desculpa, porque tem muita criança aqui na rua correndo para lá e para cá e aí atrapalha um pouco, mas eu vou reafirmar. Eu queria colocar esse conteúdo hoje online para vocês, ok? Até a próxima.